Alô, alô, galera, boa noite. São 7 horas em ponto do dia 19 de setembro, terça-feira. Estamos aqui na... Você está escutando a Rádio Comunitária Aconchego. Nós estamos localizados aqui no bairro do Engenho do Meio. Chegando aqui coladinho também com o Sítio das Palmeiras, Torruns, pertinho aqui da Roda de Fogo também, Iputinga, Várzea. É, alguns desses bairros dá para escutar a gente pelo 88.1 FM. E para quem está escutando a gente pela internet, estamos aí também online no orelha.radiolivre.org. É isso aí, galera. Esse aqui é o nosso noticiário semanal. Trazemos aí, trazendo algumas notícias. Estamos ajeitando aí um formato. Às vezes ainda não está estipulado quanto é que vai ser de tempo. No primeiro programa a gente fez mais ou menos uma hora aqui de conversa. Depois foi maior. Vamos se acertando. Hoje a gente vai trazer alguns temas aí. Algumas coisas aí que aconteceram nessa semana. Tem algumas, a gente separou aqui coisa mais local, nacional e outros temas mais gerais para vocês. Ao fundo vocês escutam King Tubby, um dos marcos aí do dub, o inventor do, hoje conhecidíssimo aí do remix, né? Pronto, é isso aí, o remix surgiu na Jamaica. É isso aí, King Tubby. Vocês estão escutando aí ao fundo. Pois vamos lá, vamos começar esse programa aí. O primeira notícia aí que a gente traz, a gente vai botar um áudio da Rádio Agência Brasil de Fato sobre a Marcha Mundial das Mulheres, que fez um encontro aqui em Pernambuco, lá em Caruaru. Vamos escutar o áudio aí da Brasil de Fato, a gente vai comentar um pouquinho depois. Sobre um encontro que aconteceu em Caruaru, no agreste pernambucano. Nos dias 9 e 10 de setembro, foi realizado o terceiro encontro estadual da Marcha Mundial de Mulheres de Pernambuco. Cerca de 200 participantes estiveram no assentamento Normandia. Dentre as atividades, foram discutidas estratégias de organização e resistência de mulheres diante das muitas reformas que estão sendo empurradas pelo governo ilegítimo de Temer. Até mesmo um calendário de lutas populares pelos direitos das mulheres foi definido. Bernadette Esperança é da Coordenação Nacional da Marcha Mundial de Mulheres. Ela participou do encontro e falou sobre a importância das mulheres perceberem suas próprias demandas na conjuntura atual. Ter espaços auto-organizados que possibilitem tanto as mulheres entenderem, reconhecerem, né, essa lógica aí que nos coloca nesse lugar de subordinação, de inferioridade, e ao mesmo tempo traçar estratégias, né, para romper com esse lugar, para resistir a essa ofensiva golpista, né, e ao mesmo tempo construir um projeto feito pela própria mão das mulheres, né, que rompam com essa lógica de subordinação e mostre, né, e amplie essa possibilidade que se tem de construir um projeto que seja pelas mãos do povo, feminista, antirracista, é extremamente importante. Bernadette também destacou a importância de um projeto de vida que possa romper a lógica de subordinação das mulheres. A gente sabe que isso a gente não faz sozinha, assim, né? Sabemos que temos uma tarefa, um protagonismo, né, nesse sentido dessa construção, mas que, como parte de um projeto maior de transformação da sociedade, a gente precisa também que os companheiros estejam junto com a gente. Então, por isso se coloca mais do que nunca esse fortalecimento da aliança com os movimentos populares também. De forma especial para nós, da Marcha, temos apostado nessa aliança prioritária com os movimentos que compõem a Frente Brasil Popular. Música. aí, galera. Isso aí foi a matéria aí feita pela galera da Rádio Agência Brasil de Fato. Uma iniciativa massa aí de rádio também. Eles têm a galera tem um programa aí na Rádio Clube, se eu não me engano. Vai lá nos sábados. Tô tentando estudar aqui pra ver como é que a gente faz pra botar. Eles sempre divulgam áudio pra gente botar ele no. Ou no sábado mesmo, ou no domingo. Sobre a Marcha Mundial de Mulheres. Você quer mais informações sobre a Marcha Mundial de Mulheres? Você acessa o site www.marchamundialdasmulheres.org.br. Lá você vai encontrar mais informações sobre a marcha. E aí, em agosto, a Frente Nacional pela Descriminalização e Legalização do Aborto lançou o Alerta Feminista. É um manifesto que tem o objetivo de chamar a atenção da sociedade civil para os inúmeros projetos de lei que estão passando aí, as PECs também, que estão passando nos congressos, no legislativo aí, que visam impedir a interrupção da gravidez, inclusive nos casos já permitidos para o Brasil, ou seja, são retrocessos aí para a vida das mulheres. E entre os dias 27 e 28 de setembro, a galera está organizando a Virada Feminista Online, hashtag Precisamos Falar Sobre Aborto. Essa é a segunda edição da Virada Feminista Online e eles querem alertar para as consequências, né, da ilegalidade do aborto, que segundo dados da OMS, da Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem mais de um milhão de no Brasil mais de um milhão de mulheres se submetem anualmente ao aborto clandestino. A programação desse ano acontecerá em dois momentos. O primeiro começa a partir dos primeiros minutos do dia 27, quando as lideranças do movimento de mulheres vão ocupar as redes, realizando uma ampla diversidade de debates, dando visibilidade à descriminalização e legalização do aborto, mas também explicando os sistemáticos ataques da bancada fundamentalista aos direitos das mulheres. O segundo momento acontece nas ruas, no dia 28 de setembro, dia de luta pela descriminalização do aborto na América Latina e Caribe, onde acontecerão atos em diversas cidades do país em defesa do direito das mulheres. É isso aí. Dia 27 e 28 de setembro, semana que vem, a Virada Feminista Online. Sigam aí, hashtag Precisamos Falar Sobre Aborto. E alerta aí para essa campanha da galera, que é o Alerta Feminista. Para tentar informar sobre os projetos de leis que precisam ser barrados. Como elas falam, o Legislativo brasileiro está tomado por bancada racista, machista, fundamentalista, violadora de direitos, que se fortalece através de ataques sórdidos à autonomia das mulheres. É isso aí. Fica ligado, galera. Fica sempre sacando aí quais são esses temas que estão em debate, porque numa canetada que eles dão lá no Congresso, a vida da gente, os direitos que a gente tão duramente conquistou, podem ser revogados, a gente pode perder, e a gente tá tendo um contexto bem cabuloso aí para os direitos sociais. A Câmara Municipal do Recife rejeitou o projeto que daria mais transparência a gastos com publicidade. Na tarde da última segunda-feira, por 17 votos a 11, o projeto de lei de autoria do vereador Ivan Moraes, do PSOL, que tornaria obrigatória a divulgação detalhada de gastos com publicidade pela Prefeitura do Recife. Pelo projeto, todas as peças de propaganda da Prefeitura, seja em áudio, vídeo ou impressas, passariam a trazer o valor pago pelo Executivo Municipal e o número de inserções ou veiculações programadas. O projeto de lei 21 do ano 2017 também determinava a divulgação mensal no site da Prefeitura da finalidade de cada ação publicitária. O valor pago pelos serviços prestados e o valor pago pelos serviços prestados. A empresa é beneficiada por cada pagamento, o número de empenho e a ordem de pagamento vinculada a cada serviço, bem como os recursos ainda disponíveis para o financiamento das ações programadas e ainda não executadas. Atualmente, os recifenses só têm acesso via portal da transparência aos valores repassados pelas prefeituras, agências licitadas ou contratadas, sem qualquer detalhamento sobre quanto foi pago a cada veículo de comunicação ou orçamento específico de cada campanha. Antes da votação, a líder do governo, Aline Mariano, do PMDB, orientou a bancada de apoio à gestão do prefeito Geraldo Júlio a votar contra o projeto. Apesar da orientação, quatro governistas se posicionaram favoráveis à proposta do vereador PSOL, que contou ainda com 6 votos da oposição e 1 independente, totalizando 11, porém eram necessários 15 votos. Porra foda, esse é o site da transparência, uma coisa que eu mais ou menos acompanho assim, que eu me interesso. E é massa que a gente tem algumas leis que garantam que tem que ter publicado no site das transparências os valores gastos e tal. Só que tem uma coisa que é muito importante também a gente pensar. Dado bruto, você botar, gastou não sei quanto com tal coisa, não sei... É um dado, mas às vezes a gente também precisa saber como é que essas coisas acontecem. Alguns dados que eu vi assim de gasto, quanto a prefeitura gastava com publicidade, eu achei muito absurdo assim, de algumas coisas que eu vi rapidamente. Infelizmente não tem aqui na matéria. Mas é isso. É importante detalhar, uma proposta de lei que teoricamente não ia mudar em nada assim pra galera. Tá gasto, tá lá dito, mas o que a proposta estava dizendo era: eu quero saber quanto foi para cada um, qual era o intuito, mas não, mais do que justo, né? E é isso. Infelizmente, a galera de apoio à gestão do prefeito Geraldo Júlio votou contra uma lei que visava dar mais transparência aos gastos. Foda-se. Espero que esse tipo de lei seja voltem a discutir ele para tentar passar alguma coisa aí. Premiado pela ONU, programa de cisternas pode ter corte de 92% no orçamento para 2018. Enquanto na China, durante a 13ª Conferência da COP13, Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação, o programa de cisternas, que é implementado aqui no Brasil, foi premiado. Enquanto isso, ao mesmo tempo em Brasília, a política é ameaçada de perder 92% dos recursos destinados para sua execução em 2018. Em 2007, essa política já estava com 1/4 dos recursos que teve em 2012. E o programa de cisternas ele possibilitou até agora que 5 milhões de pessoas na região mais árida do Brasil, no sertão, tivessem água potável para o consumo humano do lado das suas residências. Pela previsão aí de gastos do governo, 20 milhões vão ser destinados ao programa de cisternas, que eles vão construir em torno de 5.400 cisternas. Segundo a matéria que eu compilei aqui, que é do marcozero.org, eles dizem que existe uma demanda de em torno de 1.750.000 pessoas sem água potável perto de casa para o consumo humano. Ele na verdade fala em 600.000 famílias, enquanto o orçamento aí iria garantir para esse ano apenas 5.000. 5.000 dá o quê? Dá 5%, dá menos do que 1% da demanda, né? Isso considerando somente as pessoas que teriam um espaço já próprio para a instalação das cisternas. É cabuloso ver um número desse no momento que a gente está passando por uma seca que é considerada uma das mais intensas dos últimos 50 anos. São 5 anos de seca E é nesses momentos que o governo deveria reforçar ações como essa, né, que visam tentar equilibrar aí esse o processo assim, que vive o sertão e tal, que não é tipo, que é o que a galera da ASA, né, que tocou muito do programa de cisternas, fala que é a convivência com o semiárido. O semiárido do sertão não é um lugar para ser abandonado e tal. É, tem a questão da seca, que é uma questão ambiental, assim, vários fatores incidem, mas existem estratégias para se conviver com o semiárido. Uma delas é a questão da captação e armazenamento de água, né? É, na matéria diz também que desde o início, que era o programa 1 milhão de cisternas, no início dele, em 2001, até desse, conta-se em torno de 1 milhão de cisternas de placa, proporcionando a 5 milhões de brasileiros e brasileiras condições mais favoráveis para beber água apropriada para o consumo. É, a ASA Brasil implementou 60% dessas tecnologias através da gestão de recursos públicos, repassado pelo Ministério de Desenvolvimento Social, através de um convênio. De 2005 até 2017, houve só queda de recursos. Os recursos públicos para a execução do programa de cisternas são repassados tanto à sociedade civil como para os estados. Desde 2010 a 2014, houve um crescimento contínuo das verbas destinadas à ASA, através da Associação Programa 1 Milhão de Cisternas. É uma associação que fez a gestão física e financeira dos programas da ASA. Em 2010, saiu de 995 milhões para 324 milhões no ano 2014. De 2015 a 2017, o fluxo foi inverso. Este ano, os recursos públicos transformados pela ASA em tecnologias de acesso à água foram apenas 19 milhões, um corte de 94% se comparado com o valor repassado à ASA em 2014. Os dados são do portal da Transparência. É isso aí, esse é que é o peso, né, de tipo ter um governo que é um governo de elite, né? Isso é um programa que tem que existir, assim, principalmente na época de seca, assim. E é um programa que, logicamente, só beneficia a parcela mais pobre da população. E todos esses programas que beneficiam a base da pirâmide são programas que a gente tá vendo cortes dessa escala, assim, tipo 94%, tá ligado? Tipo, um programa que 3 anos atrás, hoje ficou só 5% desse programa. Todos esses programas que estão recebendo corte pesado são programas que atendem a base da pirâmide social, as pessoas mais pobres. É isso aí, tem que ficar de olho nesses desgovernos e... Porra, não tem nem... Né, tentar procurar uma solução milagrosa, votar aí um novo governo, mas ter noção, assim, de que quem são essas pessoas que estão lá no poder agora, porque inclusive amanhã, quando tiver eleição e pá, começa a se juntar todo mundo, né? Começa a se juntar aqueles, até o povo mesmo mais da esquerda, começa a se juntar com esses senhores brancos da burguesia pra tentar ganhar uma eleição aqui, uma eleição ali. E, meu irmão, essa galera que vem de cima só quer cortar toda essa grana que vem pra baixo e favorecer os seus, assim, privatizando, fazendo reformas pra aumentar a carga de trabalho do povo e tal. Yes, I'm doing my thing. Pois é, mais uma notícia aí cabulosa, uma notícia local aqui do Recife. Na última segunda-feira, dia 11 de setembro, moradores da comunidade do Pocotó, que fica localizada em cima do túnel, ali do túnel de Boa Viagem, foram citados para... Foi dado prazo de 3 dias para eles deixarem o local ou ser despejados. Eles citaram 11 moradores, porém os funcionários da prefeitura disseram que mesmo aqueles que não estão com o nome no papel vão ter suas casas derrubadas. O medo de perder a moradia levou dezenas de moradores do Pocotó a interditar a avenida Ernesto de Paula Santos, na altura da descida do viaduto Tancredo Neves, na manhã da última quinta-feira, 14. E os carrões e os ricaços lá de Boa Viagem que passam pelo túnel e nem sabem que a comunidade do Pocotó existe, dessa vez não puderam ignorar a presença na paisagem daquele bairro podre, Boa Viagem. Eles fizeram barricada, queimaram os pneus ali na avenida e a intenção era chamar a atenção da imprensa e da sociedade para o drama que estão vivendo e forçar a prefeitura do Recife a abrir mesa de negociação com eles, né? O protesto surgiu um efeito. Uma comissão de advogados populares, representantes do MTST e da comunidade foi recebida no final da manhã pelo diretor de Relações Institucionais da Secretaria de Governo, Henrique Leite, pelo diretor de Secretaria de Habitação, Leonardo Bacelar, e pelo coordenador do programa Recife Participa, Sérgio Campelo. Porém, a prefeitura não atendeu o apelo dos advogados para que retirasse o período de desocupação. Alega que as casas sobre o túnel estão colocando em risco a estrutura e blá blá blá, que laudos do DIRCON e da Defesa Civil falam que ali não tem que receber. É lógico que em cima do túnel não foi projetado para isso. A questão é que as pessoas não têm onde morar, né? E aí o que foi que aconteceu? Eles chegaram lá e disseram que a galera tem que sair sem nenhuma solução, assim, tipo, sai pra onde? Tá ligado? E aí um novo encontro entre a comunidade e os representantes da prefeitura ficou marcado para hoje, terça-feira 19. Abre aspas. A prefeitura não aceitou pedir a suspensão da ação de desocupação, mas o que mais me chamou a atenção é que eles não têm qualquer solução para as famílias que querem despejar do Pocotó. Não há nenhuma proposta de realocação, de transferência para um conjunto habitacional, nada. Iam tirar as pessoas e deixá-las na rua, desrespeitando seu direito à moradia, critica Cecília Gomes, advogada do MTST, que participou da reunião após o protesto. Eu vou soltar aqui um áudio para vocês, foi um vídeo que a galera do Marco Zero Conteúdo produziu sobre a questão do Pocotó. Tem coisas que é um vídeo, né? Mas tem falas de algumas pessoas e tal, dá pra sacar um pouquinho. Estamos aqui reivindicando o diálogo e a paz. Aqui tem pai e mãe de família, casa aqui que eu fiz esse ano, no mês de carnaval, eu fico com o dinheiro do meu acordo que eu fiz, falei com meu patrão, eu fiz um acordo com ele, ele me deu seguro de emprego, fundo de garantia, pagou meus direitos, tudo certinho, aí deu na média de quase 9 mil reais, aí eu fui, comprei os material e construí minha casa da vendaria. E agora, vier o prefeito querer derrubar sem direito a nada. Faz 10 anos que eu moro aqui. Quando eu vim morar aqui, isso aqui estava tudo no barro ainda da maré, entendeu? Era só barro, ainda tinha grama da maré, tinha tudo ainda, né? Isso aqui é a parte da maré, né? Jardinagem da maré. Mas na época era tudo mato. Aí eu fui limpando, fui ajeitando, fui aterrando. Pingava aqui só, que era coberto por lona, coberto por plástico, e eu fui dando um jeitinho, conseguindo ficar, né? Mas isso aqui mesmo eu vim fazer agora, recentemente, porque foi esse tempo todo para poder levantar isso aqui. Porque não dava para fazer ainda, né? Entendeu? Aí pronto. E agora tudo pode se perder. Qual é a sensação? Tudo agora é de desespero, né? A gente sempre tem uma sensação assim de que estamos desprotegidos, né? Entendeu? Ver seu sonho ir-se embora de água abaixo, é isso? Porque o sonho do povo é ter sua casinha, mais nada importa. E saúde, para trabalhar e pronto. Se perde a casinha, já a saúde quase já não tem. E como é que vai ficar? Pagar aluguel? É, para depois ficar as crianças, a gente tudo aí com fome. Porque por menos de 400 você não mora mais numa casa por aí. Qualquer barraquinho é pequenininho é 400. E o auxílio que eles querem dar é muito pouquinho, 200 reais não dá. Eles queriam, trouxeram a gente para esse terreno aqui e falaram para a gente que a gente se estabelecesse aqui por enquanto ele tivesse com ação na prefeitura para poder desocupar esse terreno para poder a gente fazer aqui. Só que, na verdade, depois que a gente estivesse aqui, ele não ia mais entrar em ação nenhuma para poder botar a gente aqui. Porque depois que eles jogassem a gente ali, eles iam abandonar a gente igual cachorro. Hoje os policiais vieram pela manhã e derrubaram tudo que já estava construído aqui. E agora estão levando as madeiras. Você não tem confiança nenhuma de que vindo para cá iam estar protegidos? Com certeza não. A gente já foi alertado sobre isso desde o começo, né? E lá já faz muito tempo, tem muita família que mora lá há anos, eles não querem saber de quanto tempo eles moram, quer tirar a gente sem mais nem menos. Quanto mais aqui, com um dia, dois dias de invasão. Aí que eles iam tirar mesmo, sem dó nem piedade. O protesto de hoje aqui na comunidade de Pocotó é um grito de revolta, um grito de indignação e um grito de socorro também para a sociedade pernambucana, né, a sociedade recifense, para mostrar que o despejo, né, a notificação que foi recebida nessa segunda-feira pelas famílias, obrigando a fazer uma desocupação voluntária, né, da comunidade do Pocotó, não vai resolver o problema, muito pelo contrário. O que a gente quer é a abertura do diálogo com a prefeitura, né, que a gente tenha uma solução real para esse problema, né, que as famílias não estão morando em cima do túnel porque querem, mas porque precisam, e a gente está aqui de alguma forma, a gente sabe que abrir a negociação só mediante um protesto, né? A gente quer garantir a voz das mulheres, das crianças, das famílias trabalhadoras da comunidade do Pocotó para que a gente encontre uma solução negociada, né? Porque pela via da justiça, obrigando as famílias a sair num prazo de 72 horas, abrir mão das suas histórias, do espaço que construíram, não é uma solução admissível, né? Num Estado democrático de direito. E a gente está aqui justamente para amplificar a voz dessas famílias e dizer que não vai haver mais nenhum sem teto, nenhum despejo na cidade do Recife, que a gente tem uma política habitacional que dê conta do déficit e a gente garanta moradia adequada para todos e todas. Boa, geral! Tá botando fogo na rua sem opção de nada! A gente não é animal, não, a gente é cidadão de bem! Fala em mãe de família! A maioria dos empregados! O que os senhor está fazendo com a gente é desumano! É desumano! Essa aí foi a reportagem de Laércio Portela. E o vídeo foi feito por... deixa eu só botar aqui... Reportagem Laércio Portela, imagem e edição de La Inês Campelo. Vamos aí do Marco Zero Conteúdo. Finalizando aí esse bloco sobre mais local assim, de acontecimentos do Recife, na manhã de hoje, dessa terça-feira, integrantes do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, realizaram protesto no centro do Recife. Inicialmente bloquearam o trânsito na Avenida Alfredo Lisboa, no bairro Recife Antigo, e depois foram para o Cais do Apolo, em frente à Prefeitura do Recife. De acordo com Jô Cavalcante, integrante do movimento, a manifestação é nacional. Abre aspas. Com a crise no país, as comunidades são as que mais sofrem com desemprego. O protesto reivindicava por isso, pelas questões aí de cortes que estão afetando os empregos dos trabalhadores, principalmente trabalhadores informais aí, e a questão da moradia. Vocês estão curtindo aí King Tubby e Angel Dubby. Vou dar uma pausinha, vocês vão ficar escutando o som e já voltamos aí com outro bloco aí de notícias, mas de âmbito nacional. Yeah. isso aí, galera, voltando. São 7h31, você tá escutando a Rádio Comunitária Aconchego, 88.1 FM aí pela Zona Oeste do Recife, ou pela internet. Esse programa aqui é um noticiário semanal que a gente faz aqui na rádio, trazer e comentar algumas notícias e tal. A outra notícia que a gente deu aí foi sobre o Pocotó, a comunidade de Pocotó aqui no bairro de Boa Viagem, que estava sendo para ser removido e tal. E é uma questão essa da moradia, porque a gente vê que todo mundo, todos os governos, assim, quanto mais a direita, mais vão falando essa mesma língua, assim, de não dar alternativa mesmo, não ter políticas públicas apropriadas para a questão da moradia. Se a gente tem um déficit habitacional, pessoas sem teto, e a galera, além de não resolver, ainda bota para fora, despeja sem solução a galera que ocupa o espaço e constrói suas casas aí na batalha, sem nenhuma ajuda mesmo de governo e tal, de política pública. E aí a gente sai do Recife e vai para São Paulo. Em São Paulo, em São Bernardo do Campo, o MTST de lá fez uma ocupação gigante, véio, com, eu acho que tá na faixa de 66 mil, calma, não vou dar a notícia errada não, né? Uma ocupação gigante lá em São Bernardo do Campos e conseguiram assim reverter, tava para ser desapropriado também, conseguiram reverter, conseguiram segurar a reintegração de posse. Só que nesse meio de tempo aí eles estão do lado de um conjunto habitacional assim meio ricaço, e a galera deu um tiro, velho, na ocupação. A galera disparou um tiro que atingiu um trabalhador. E aí é foda, assim, é esse contexto que a gente tá vivendo, de a galera achando que ser de direita é normal, tá ligado? E aí a questão do Minha Casa Minha Vida, né? Tipo, a gente tem a questão do sem teto, a questão do teto, a questão da moradia no Brasil. Tem um programa que tentava trabalhar isso, fazia faixas, e tinha faixas muito importantes assim para as pessoas mais pobres, assim, a faixa 1, se eu não me engano. E Minha Casa Minha Vida está sendo também, no mesmo corte que levou aí o programa de cisternas, vai levar o Minha Casa Minha Vida. E é isso, a gente vê a situação da moradia, e ao mesmo tempo eles cortando a galera ocupa e tem essa guerra todinha para ficar no terreno, para não reintegrar a posse. E por outro lado, que poderia ser uma solução para a questão da moradia, já que eles não gostam de ocupação e pá, que é o programa Minha Casa Minha Vida, eles estão cortando também. Vou passar aí dois áudios do Rádio Agência Brasil de Fato. O primeiro é sobre a situação lá em São Bernardo do Campos, a ocupação do MTST. E o segundo é sobre cortes aí no Minha Casa Minha Vida. Um dos programas sociais mais afetados pela política de cortes do governo golpista de Michel Temer, do PMDB, foi o Minha Casa Minha Vida. A falta de política habitacional é um dos maiores problemas enfrentados pela população urbana. Esse é o caso das 6.500 famílias na ocupação Povo Sem Medo de São Bernardo do Campo, na região da Grande São Paulo. Há mais de duas semanas acampadas em um terreno ocioso, as famílias esperam o posicionamento da prefeitura. Em resposta à Rádio Agência Brasil de Fato, a assessoria do prefeito Orlando Morando, do PSDB, disse não estar disposta a negociar com o movimento. Apesar de a prefeitura ter um programa habitacional próprio, o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, argumenta que ele não contempla as 92 mil famílias que esperam por moradia na cidade. Andréia Barbosa, coordenadora do MTST, ressalta que o ideal seria fortalecer na cidade o Programa Federal Minha Casa Minha Vida Faixa 1, que é destinado a moradores de baixa renda. O projeto que a gente trabalha é o Minha Casa Minha Vida Faixa 1 via entidade, onde atenderia a demanda da população aqui mesmo de São Bernardo, da região. Com o objetivo de protestar contra os cortes no programa Minha Casa Minha Vida e fortalecer a pauta da moradia, o MTST vai realizar nesta terça-feira uma manifestação em frente à Estação da Luz, no centro de São Paulo. Neste domingo, o Movimento do Sem Teto realizou outro ato, dessa vez contra o episódio de intolerância que deixou uma pessoa da ocupação de São Bernardo ferida. Aldinei Serapião da Silva foi atingido por disparos de arma de fogo no sábado, como conta Barbosa. A filmagem mostra que o tiro veio da direção mesmo dos apartamentos. Os companheiros estavam construindo um banheiro comunitário para o seu G, quando um tiro acertou um rapaz que, inclusive, um dos vídeos mostra o barulho do tiro, né? Encaminhado ao pronto-socorro, ele passa bem. A CUT, Central Única dos Trabalhadores, o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e outras entidades emitiram notas de solidariedade à ocupação. De São Paulo, da Rádio Agência Brasil de Fato, Ruth Pina. Um dos programas... Movimentos populares da luta por moradia se manifestaram contra o fim do programa Minha Casa Minha Vida, como consequência das medidas do presidente golpista Michel Temer, do PMDB. Em nota, as organizações ressaltam que a medida acaba com o sonho da moradia para milhões de brasileiros. É o que diz Evaniza Rodrigues, militante da União Nacional por Moradia Popular. A consequência disso, ela é muito grave porque ela faz com que para o ano que vem não tenha previsão de nenhuma contratação de unidade nova. O que foi selecionado pelo Ministério também fica inseguro, porque a gente não sabe se vai haver recurso para contratar. E até as obras em andamento ficam também sem previsão de recursos para continuar. O posicionamento dos movimentos é uma resposta à proposta orçamentária do governo enviada ao Congresso Nacional no final de agosto. Nela, Temer praticamente zera o orçamento destinado a habitações populares. Rodrigues ressalta que o orçamento destinado a setores de mobilidade urbana e saneamento básico também teve cortes expressivos. Outro fator de crítica apontado pela militante é o de que o governo tem priorizado favorecer os bancos quitando a dívida pública ao invés de contemplar as políticas sociais. Se você olhar, por exemplo, o serviço da dívida nessa proposta de orçamento, ela tem praticamente um terço da arrecadação do governo federal vai para pagar serviço da dívida, né? Então, você vê claramente qual é a prioridade social e política desse governo. A decisão está tramitando no Congresso desde o dia 31 de agosto e os movimentos populares por moradia estão se articulando para pressionar e exigir explicações do governo federal. De São Paulo, da Rádio Agência Brasil de Fato, Mariana Rosales. Quebra tudo! Paga a vela! É isso aí, galera. Como vocês puderam ver aí, 6 mil famílias aí ocupam o terreno, a galera quer tirar e ao mesmo tempo no Senado, no Congresso Nacional aí, votando o corte do Minha Casa Minha Vida. É como a galera fala, né? É um governo antipovo esse aí que tá feito sangue suga aí colado no poder. Todo governo eu acho que é meio que tem aquele negócio do menos ruim, né? E aí, pra continuar falando de governo, os canalhas lá de plantão decidiram que querem votar a reforma política. Eles, os eleitos lá, vão votar como é que eles vão ser eleitos na próxima eleição. A galera quer mudar o sistema eleitoral. E essa é uma das notícias mais piada, assim, porque a galera se elegeu, aí tá lá no poder, pá. E aí vão de dentro do jogo mudar a regra do jogo. O que, assim, eu tenho altas desconfianças, particularmente assim, com governos e tal, mas o mínimo que era pra ser feito é pra galera chamar e ter, tipo, o povo votar em pessoas que fossem fazer só a reforma política, como se fosse a constituinte, né, questão de reforma política, ou uma reforma mais, como é o nome, mais estrutural mesmo, mudar as regras do jogo, e que essas pessoas que façam essas regras, que elas depois não possam se candidatar, porque aí você não teria ninguém jogando, advogando em casa própria, né, a gente teria que botar, tipo, teoricamente, né, botar pessoas que fossem mais... a gente escolheria pessoas capacitadas a levar esse debate para escolher um sistema que possa equilibrar, né? Todo sistema ele vai ter um lado bom, um lado ruim, mas a gente poderia botar pessoas lá dentro que pudessem escolher por um sistema equilibrado, que equilibrasse os lados positivos do sistema que venha a ser escolhido e os lados negativos, assim. Só que é o que a galera tá fazendo. A galera tá fazendo, votando tudo de lá de dentro mesmo do poder. Ou seja, quem tá no poder hoje vai escolher a melhor fórmula possível pra continuar no poder. Então qualquer coisa que venha da galera que tá eleita agora, dificilmente vai facilitar a alternância de poder, né? vai se, na, é meio que óbvio assim, que eles vão advogar em casa própria e vão facilitar com que eles mesmo se elejam, vão escolher a fórmula ou a regra do jogo que eles melhor se adaptem, né? E é isso, algumas das coisas que a galera tava querendo votar era tipo parlamentarismo, teve, como é que se diz, referendos aí nacionais aí nos anos 80 aí pra decidir se o Brasil ia ser parlamentarista, presidencialista e tal. E aí o povo escolheu o presidencialismo, velho. Também tem seus problemas e tal, mas o povo escolheu. Como é que a galera agora de lá de cima vai dizer, ah não, agora que a gente derrubou a presidente, botou um pau-mandado aí no capital no governo, e a gente viu que essa forma é boa e agora a gente vai ficar, é como se fosse isso, né? Como se fosse um golpe institucional, né? Mais um golpe institucional, né? E aí uma das coisas era o parlamentarismo, assim, tipo, o poder do presidente seria rebaixado pra caralho e ficaria na mão do parlamento, né? Que hoje tá uma braba esse parlamento, né? E outra era a questão do Destrão. E aí, o Destrão é outra braba também. O que é o Destrão? Destrão é o seguinte, hoje como é que acontecem as eleições? Hoje a gente vai lá, vota, e o candidato que a gente votou, ele pode ser eleito ou pode não ser eleito. Só que o que acontece se o candidato que eu votei não for eleito? O meu voto se perde? Não. Hoje não é assim que acontece. Se eu votei no candidato do partido A e esse candidato não se elege, o meu voto não vai pro lixo, o meu voto vai pro coeficiente eleitoral do partido A ou da coligação que faz parte do partido A. E esse voto depois ele vai ser redistribuído para alguém daquela lista, daquele partido, daquela coligação, né? E aí sugere, essa ideia sugere que quando os partidos fazem coligação, eles têm afinidade política partidária, principalmente afinidade política, né, afinidade de propostas, e eu queria tal candidato, mas para o meu voto não se perder, é melhor que esse voto fique com alguém próximo dele. E aí é esse equilíbrio que tenta acontecer, né? E aí tem partidos que são bem mais fechados com relação à ideologia, os partidos mais à esquerda, sei lá, PCB, PSTU e tal, que aí é basicamente é muito próximo, né, o que um candidato defende que outro, alguns partidos médios, assim, PSOL, PT, PCdoB, médio perto. Ainda tem candidatos mais centro-direita, outros um pouco mais à esquerda. Mas tem partidos como o PMDB. É, partidos como o Democratas, né, que é toda a direita. E aí quem vota em um, tá votando em qualquer merda daquelas que é todo mundo ali alinhado naquela política à direita. Mas tem partidos como o PMDB, e alguns partidos inimigos, né, que tem um candidato tem nada a ver com o outro. Um candidato diz que quer ajudar, melhorar, deixar questões trabalhistas pelo povo, não sei o que, enquanto o outro tá, contra pena de morte, enquanto o outro tá dizendo que é a favor da pena de morte, maioria penal, e você acaba votando um e vota para o outro. Mas é isso só acontece em alguns partidos, né? Você tem candidatos defendendo coisas opostas e esse voto pode sobrar, assim, você vota em um e vai para o outro. Porém, é um sistema que ele tenta favorecer essa redoma, assim, do partido. Sugere que os partidos tenham alguma unidade, as coligações tenham alguma unidade. E a proposta da galera é o Destrão. Ou seja, vamos dizer que aqui em Pernambuco tem 50 vagas. Os 50 melhores, mais votados, ganha. Pronto, acabou-se. Entra 50. E aí tem esses problemas de algumas distorções, né? Ele acaba com a possibilidade dos partidos agregarem valores comuns e tal, e você quer votar, tipo, você a votação, a eleição, a disputa se tornaria muito mais personificada, né? Aquele candidato tá lutando por ele, às vezes tem muito, esse partido tem vários candidatos, cada um arrasta um pouquinho de voto e acaba elegendo um. Nesse próximo formato não, é cada um por si, Deus contra todos. E aí quem levaria vantagem? Candidatos mais conhecidos, candidatos que já estão no poder, e os candidatos novos que estão fora do poder teriam mais dificuldades, né? Os partidos, tipo, e aí representantes de minorias, por exemplo, um candidato que tem a pauta LGBT, por exemplo, ele tem tantos votos no partido. Ele não consegue se eleger, mas aqueles votos ficam dentro do partido. E aí ele, ó, eu acabei puxando tantos votos e o partido acaba organizando para ele pegar uma assessoria, consegue botar aquela pauta, né? Aquela pauta, aqueles votos não foram jogados no lixo, aqueles votos ajudaram a eleger outro candidato e aí acaba aquela pauta também tendo uma relevância, né? E, não, e aí é um problema assim de você perder os votos de candidatos que representem minorias, né? A galera, e aí tem uma matéria, eu gostei da matéria, do El País, brasil.elpaís.com, é um jornal aí gringo, espanhol, que tem base, faz matéria aqui no Brasil também, e ele consulta alguns especialistas, todos foram bem contra, assim, disseram que essa é a pior reforma política possível. Alguns especialistas aqui, Luiz Felipe Miguel, da UNB, abre aspas, a eleição fica muito vulnerável à força da popularidade prévia, do dinheiro, dos esquemas de currais eleitorais. A expectativa é que o aumento aumente o peso das igrejas, do crime organizado, das subcelebridades e dos que já têm mandato e têm o poder da máquina partidária. Fecha aspas. E, além disso, eles também querem votar lá no Congresso um fundo público de 3,6 bilhões para serem distribuídos em época de campanha entre os partidos. E esse fundo leva em conta quem elegeu gente em 2014. Ou seja, para a próxima eleição, tem um fundo que vai ser distribuído de acordo com quanto você elegeu em 2014. Então é mais uma proposta assim para manter quem está no poder, no poder, né? Tipo, você destina um dinheiro para quem já ganhou. Tá ligado? Isso é foda assim, né? E um estudo que a galera fez diz que a Câmara de hoje, a Câmara dos Deputados, pouco mudaria se essa regra do Destrão tivesse sido implementada em 2014. 90% da Câmara dos Deputados seria igual. Porém, a questão não... isso não quer dizer que tanto faz. Porque se as regras fossem outras, as estratégias dos políticos e os modelos de financiamento também seriam outros. E alguns candidatos que possivelmente não entraram veriam vantagem em entrar nesse sistema e poderiam ter se candidatado. Então é uma brabinha. E o pior de tudo é que eles estão votando isso lá, um negócio que mexe com todo mundo. Tipo, na minha opinião, assim, eles não têm o direito de votar isso mesmo, tá ligado? Tipo, foram certas escolhas e aquela velha história de mudar a regra do jogo no meio do jogo, né? Eles são jogadores, são parte de um time, e no momento que eles estão ganhando, eles vão mudar a regra do jogo pro lado deles. É bem difícil assim, de entender que isso seja justo. E aí, mais umas pinceladas aí. Toda semana eu falo sobre as privatizações. É meio que um alerta, né, que eu tô tentando jogar essa bandeira aí pra cima, toda semana falando um pouco sobre isso. Galera, estão vendendo o Brasil. Muitas privatizações, é isso. Quem é que quer tanta privatização, velho? Alguns dados aqui de uma matéria que eu li lá no Brasil de Fato, um artigo escrito pelo Padre João. Uma das coisas que ele conta assim é sobre o absurdo assim da venda da Vale do Rio Doce. Que quando quiseram privatizar tudo no governo FHC, a Vale foi vendida por 3,3 bilhões de reais. Ué, você diz assim, porra, dinheiro pra caralho, mas vê só. Só de reserva mineral que a Vale tinha, estimava-se o valor de 100 bilhões. Como assim? Tu compra uma empresa que tem uma reserva mineral de 100 bilhões por 3 bilhões. Pera aí, né? Alguma coisa tá cabulosa aí, né? Tá mal contado nessa história. E aí, mais uma vez, a Eletrobras é um dos grandes dos patrimônios assim que a gente ainda tem aqui de empresas, grandes empresas do setor energético, né? Para não falar da Petrobras, né, que tá aí também sendo liquidada em ações e tal. Menos participação do governo, ou seja, menos participação, menos dinheiro revertido para o povo brasileiro, né? Tipo, para projetos sociais, para programas como esse Minha Casa Minha Vida, às vezes tem coisa amarrada, né? Tantos por cento da arrecadação das ações da Petrobras tem que ir para educação, são coisas que podem ser feitas quando tem participação do governo, né? E aí eles querem privatizar a Eletrobras com 14 usinas. E a galera diz que o preço da energia vai disparar, como disparou, né? Teve aumento da energia quando privatizaram a CELP, por exemplo. E eles dizem que o salto pode ser de R$61 para R$170 pelo megawatt hora. Ou seja, 178% de alta só no preço lá na usina, né? Eles vão vender a um preço 178% maior. E não é só a Eletrobras, tem 57 projetos de empresas e de coisas de bens públicos aí na lista de privatização do Temer. É, entre elas o Correio, né? Que é a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, que eles estão em crise, tem 117 mil empregados, 6.400 agências, além de 1.000 conveniadas. E o Correio está passando por um déficit, né? Está gastando mais do que arrecada, porém os sindicatos alegam que o governo deve 6 bilhões aos Correios por conta de repasses indevidos da empresa ao Tesouro nos últimos anos. E aí é isso, o governo querendo vender várias coisas, mas quer vender os Correios, dizendo que o Correio tem déficit, mas meu, tem uma grana que o próprio governo deve aos Correios, né? E aí é isso, enquanto quer vender as empresas, tem projetos passando, como por exemplo o novo Refis, que querem perdoar em torno de 543 bilhões em dívidas de empresários. Aí com essa a gente entende a quem interessa as privatizações. Teve um dado que eu dei no último programa sobre as lotéricas, e aí eu trouxe agora quanto foi. Elas arrecadaram esse ano, somente até agosto, 8,72 bilhões. Só as lotéricas, né? Foi um crescimento de 8% em relação ao ano passado. E desses 8,7 bilhões que arrecadou, 4 bilhões foram diretos para programas sociais na área de saúde, educação, esporte, segurança, cultura e seguridade, conforme definição legal. Ou seja, se você pegar, e a maior parte desse dinheiro veio da Mega Sena, né? 42% desse dinheiro veio da Mega Sena. Praticamente essa grana que foi para destinar para programas sociais foi dinheiro que veio do jogo da Mega Sena, né? E aí se você pega a cartelinha lá do jogo da lotérica e olha atrás dela, você vai ver que tá tudo amarradinho, tantos por cento tem que ir para programa social disso, daquilo. E a galera quer privatizar um negócio que tá aí jogando, né? A galera botando seu dinheirinho, pá. E aí dá a sorte de alguém ganhar, que é difícil, mas sempre dá. Mas uma das coisas importantes é que esse dinheiro não tá indo pra mão de um empresário ou uma empresa. Vai ser distribuído para programas sociais. E a galera quer privatizar até isso. Curta aí, King Toby, já a gente volta. Escute a Rádio Aconchego FM 88.1. Escute Rádio Aconchego. Rádio Aconchego? É, Rádio Aconchego. Nosso e-mail é radioaconchego@riseup.net. Pois é, galera, voltando aí com nosso noticiário semanal. Agora são 7h59 do dia 19 de setembro. Estamos aqui na Rádio Comunitária Aconchego 88.1 FM. Tava aí, tá passando por outros cantos aí como é o nome? A Hora do Brasil, e a gente pegou essa hora aí pra conversar com vocês, quem não aguenta mais aquela mesma conversa e pá. A gente traz um modelo noticiário também, mas a gente tenta tratar, debater outros temas aí que de outra forma, né? Tipo, o foco da gente assim é na resistência mesmo, é um foco à esquerda. Não tem pano pra fascista aqui na Rádio Aconchego. É isso aí. E quer conversar com a gente? A gente tem o nosso blog, que é o radioaconchego.milharal.org. Isso aí, milharal, de milho. radioaconchego@milharal.org. Você entra lá, você vai ver algumas postagens, notícias, vai conhecer um pouco dos nossos programas. A gente quer vir aqui conhecer a gente tá no SIS, Serviço Integrado de Saúde, na rua Lindolfo Collor, aqui no bairro do Engenho do Meio. É um prédio massa, venham conhecer, tem muitas práticas integrativas aqui oferecidas de graça para a população, oferecidas pelo SUS. Tem yoga, tem acupuntura, tem tai chi chuan, tem dança circular, tem capoeira, tem uma infinidade de coisas. Vem aqui, vem conhecer, é massa. Vem se juntar aqui na gente, nesse trabalho de formiguinha aqui no nosso bairro de saúde, comunicação. É isso aí, é um espaço massa também. Tem uma terrinha, tem um jardinzinho assim que dá pra mexer. A galera tá plantando algumas ervas medicinais também. Se você gosta ou quer conhecer um pouco mais, parece aí. Vem tá mão na terra aqui com a gente. Mais uma notícia aí, mais uma reportagem da Rádio Agência Brasil de Fato sobre conquistaram a progressão para a prisão domiciliar do Rafael Braga para cuidar da tuberculose aí. E aí tem essa discussão, né? Tipo, é uma vitória, é uma lida. Não, é foda, gente. É isso. Conseguiu, uma pessoa conseguiu sair desse. Do sistema penal, assim, tá ligado? Esse sistema penal que a gente vê, que vem desde a colônia, que ele foi feito, foi construído para caçar negro, caçar o povo que fugia aí da escravidão, e construir um sistema penal para caçar, criminalizar, a polícia são os capitães do mato de hoje em dia. E aí prenderam esse jovem, e que bom que conseguiu ter repercussão no caso dele, e conseguiram tirar ele para cuidar da tuberculose, que é uma epidemia de tuberculose nas cadeias brasileiras, não é de hoje. Mas a gente tem que lembrar, muitos e muitos e muitos jovens estão lá dentro, e muitas jovens também. Aqui a gente tá do lado aqui do presídio feminino do Bom Pastor. Se tiver alguém escutando aí, nosso cordial abraço, nossa boa noite aí pra vocês também. A gente fala pouco, mas é isso. Sistema prisional no Brasil é foda, não é pra corrigir, ressocializar. É um sistema que caça, que prende quem é pobre, quem é preto. E, tipo, com relação às mulheres também, tá ligado? Tipo, muita distorção nesse sistema penal. E a gente tem que lutar e enxergar ele pra olhar direitinho pra ele, pra os racismos que tem dentro dele, de por que ele existe e tal. E a gente tem que lutar pra que acabe esse sistema penal. Não é caçando as pessoas mais pobres que vai se resolver porra nenhuma de violência nem de nada. É isso aí, é guerra. Eles estão em guerra contra nós, pretos, pobres, periféricos. E a gente tem que se ligar e entender qual é a real face aí desse sistema racista. E é isso aí, vou soltar a reportagem sobre o Rafael Braga, da Rádio Agência Brasil de Fato. Rafael Braga, ex-catador de latas e único condenado no contexto das manifestações de junho de 2013, recebeu, nesta quarta-feira, o habeas corpus que garante a ele o direito de cumprir pena em prisão domiciliar. Braga foi uma das vítimas do surto de tuberculose que está atingindo os presídios brasileiros. Diante disso, a defesa do jovem tentava, desde meados de agosto, conseguir a transferência dele para um regime domiciliar. A decisão desta quarta foi proferida pelo ministro Rogério Schietti, do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e diz que Braga só poderá se ausentar da residência para o tratamento da doença. Para o advogado Lucas Sada, responsável pela defesa de Braga, a decisão foi uma vitória tripla da democracia, do Estado de Direito e da advocacia popular. É uma vitória da democracia, né, porque traz um mínimo de igualdade num país tão profundamente desigual. É uma vitória do Estado de Direito, que faz valer a lei para pessoas que normalmente não têm a lei respeitada. E é uma vitória da advocacia popular, da militância de direitos humanos, que provam que com um trabalho vocacionado, que não está pensando em interesses econômicos. A prisão de Braga é muito questionada por movimentos sociais, que consideram o caso um exemplo da seletividade penal, ou seja, do racismo que aprisiona jovens negros no Brasil. Visivelmente emocionado com a decisão, o advogado Lucas Sada pondera que ela ainda é parcial e não representa a liberdade definitiva de Braga. Tem que ser confirmada pela sexta turma do STJ. Ainda é uma privação de liberdade, né? É a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, mas já é uma grande vitória, já é um grande alívio tirar o Rafael do cárcere, poder colocá-lo em casa. Então a defesa recebe com extrema felicidade e com sentimento de justiça. Rafael Braga Vieira foi sentenciado a mais de 11 anos de prisão por envolvimento com tráfico de drogas e por estar portando menos de 1 grama de maconha e 9 gramas de cocaína, além de um rojão. Ele nega as acusações. No momento da detenção, o jovem estava respondendo em liberdade condicional por supostamente portar material explosivo nas manifestações de junho de 2013, quando, na verdade, carregava apenas material de limpeza. De São Paulo, da Rádio Agência Brasil de Fato, Vanessa Martina Silva. Em discussão na Câmara dos Deputados desde o primeiro semestre do ano, É isso aí, a notícia é sobre o Rafael. É isso, é um alívio aí que tenha conseguido tirar um e cada um que sai do sistema penal. É uma vitória. Mas é isso, o racismo também não se limita somente à questão penal. Nessa semana a gente teve um acontecimento aí que foi bem, bem pesado. Eu não acompanhei, eu peguei só notícias falando sobre que uma galera chegou e começou a mandar o pessoal de algum terreiro lá, uma comunidade lá no Rio de Janeiro, a quebrar os santos, e aí falou merda, disse que ia matar a galera, que não era mais pra ter a prática do candomblé na comunidade lá, a galera supostamente ligada ao tráfico, assim, em algumas igrejas evangélicas. E isso é foda, assim, é foda porque a gente vê esses casos contra o candomblé, né? Contra a Umbanda, contra a Jurema, assim, contra a galera, as religiões negras, né? Engraçado, a gente não vê esse tipo de racismo contra outras religiões. Esse tipo de racismo, esse tipo de intolerância religiosa contra outras religiões. E aí mostra que é um caso muito forte, que não é só pra tá olhando pensando assim, ah, intolerância religiosa, a questão da religião. Não é questão de só de religião, é questão de racismo, véio. É contra as religiões do povo preto, tá ligado? Os povos terreiros assim que estão sofrendo isso. E não é simplesmente uma questão entre religiões, é uma questão racial, velho. Racial. É isso, é o sistema penal por um lado, esses carregos assim que estão querendo fazer a gente passar mais, né? Porque já traz o povo pra cá nos navios negreiros, era escravo, aí chega aqui, não pode exercer suas religiões, é nada que vem do povo preto pode, eles perseguem tudo, então. Calma lá, tá ligado? Tipo. Tem que acabar esse negócio de. Essa parada de ficar perseguindo a galera do candomblé, da Umbanda. Tem que ter. Meu irmão, a galera tem que se ligar, tem que se juntar assim, mesmo quem não for, quem for de outras religiões, prestar solidariedade. E é isso, é uma religião. É a religião do povo preto assim. E não pode. Não pode. Tipo, ninguém chega em igreja católica e manda padre, freira, sei lá. Quebrar os santos, tá ligado? E aí, outra notícia também, assim, que esses dias estão querendo votar também a questão da maioridade penal. E todo ano tem essa porra dessa conversa, né? Querem baixar pra 16 anos a maioridade penal. Quando eles dizem que incidente. Crimes hediondos, crimes contra a vida e casos de reincidência de roubo. Casos de reincidência de roubo. Sei lá, qualquer um desses, velho. É tipo 16 anos e acho que isso vai resolver o sistema criminal. Vai continuar. Teve uma frase aqui do artigo ali que eu gostei assim, que é tipo. Ele não só vai. O Estado não só vai deixar de cumprir promessa da redução da violência, como vai incrementar a violência. Uma vez que, ao excluir os jovens justamente no período em que estão aprendendo a lidar com a emancipação e liberdade, criarão ambientes mais propícios para o ingresso na criminalidade. Nem fala essa. Foi um que ele fala que a redução da idade penal apenas permitirá que carnes mais jovens sejam processadas nessa mesma máquina de produzir injustiça. Muda essa idade, mas continua a moer a carne mais barata do mercado. Que é a música que a Elza canta aí. A carne mais barata do mercado é a carne negra. E é foda assim, que é isso. Não é qualquer jovem que abaixo até 16 anos que vai ser incriminado. São jovens negros, véio. É tipo, é pegar os dados dos Estados Unidos. Quem é pena de morte. Ela fala, pena de morte nos Estados Unidos. Vai ver os dados, pô, dos Estados Unidos. É, tipo, mais de 90% dos mortos, assim, por pena de morte nos Estados Unidos são negros. Tá ligado? Isso não é uma questão de criminalidade, isso é uma questão de racismo. Que eles estão matando, assim, quando não consegue. Quando matam diretamente, a polícia mata o povo preto, matam indiretamente, as leis são aplicadas só pro povo preto, matam. E matam indiretamente também, plantando guerra. É isso, é preto brigando contra preto, tá ligado, meu irmão? A gente se continuar se matando, a gente só vai. É o que eles querem que a gente continue fazendo assim. Se matando enquanto eles estão aí no poder. Solta aí mais uma matéria da Rádio Agência Brasil de Fato. Foda, tem acho que a pessoa fica. A galera quer liberar um juiz, um donzelão lá do Distrito Federal, quer liberar a galera pra tratamento, a cura gay, pros psicólogos poderem aplicar tratamento de cura gay. Como assim, velho? Como assim, pai? Mais 10 altos tempos aí, a galera já brigou e conquistou a não ser encarado como. Não é doença ser gay, ser homossexual. Apesar de ser transexual, ainda continua listado como doença. Tipo, a gente que tem que diminuir, tem que dizer, meu irmão. Isso não é condição de doença. Ninguém é doente por ser transexual, por ser homossexual, por ser gay. Não é doença, velho. E a gente tendo que ainda brigar por isso pra grupos como as transexuais que ainda. E os transexuais que ainda não tem esse patamar, não ser reconhecido como doença, ainda tem casos que reconhece como transtorno e tal. Eles ainda voltam e dizem que começam a considerar de novo a homossexualidade como doença. Eu vou saltar aí a matéria. O juiz Valdemar Cláudio de Carvalho, da Justiça Federal em Brasília, concedeu uma liminar permitindo que os psicólogos ofereçam tratamento de reorientação sexual, conhecido como cura gay. A decisão atendeu a um pedido de um grupo de psicólogos. Eles argumentaram que a resolução do Conselho Federal de Psicologia sobre o tema, publicada em 1999, estaria censurando os estudos na área. Na decisão, o juiz determinou que a resolução é legal, mas deve ser interpretada de maneira que permita atendimento para reorientação sexual de forma reservada. Pedro Paulo Bicalho, secretário do Conselho Federal de Psicologia, diz que a decisão vai incentivar o preconceito com pessoas LGBTs. Para ele, é a homofobia que leva as pessoas a pensarem em mudar de orientação sexual, o que acaba causando ainda mais sofrimento. A resolução, ela, em momento algum, nesses 18 anos de existência, proibiu a pesquisa. Primeiro, não existem evidências científicas de que isso que eles chamam de reorientação possui eficácia. Nunca ninguém deixou de poder ser atendido por psicólogos por conta de sua orientação sexual. Um psicólogo, ele pode acolher o sofrimento, ele pode pensar de que maneira a homofobia ela é construída e que ele não pode, de fato, é oferecer por técnicas psicológicas a chamada reorientação. Não entendemos ser ético, entender que o problema está alocado nas pessoas LGBT e por sua orientação sexual. O Conselho Federal de Psicologia vai recorrer. Renan Quinalha, professor de Direito da Universidade Federal de São Paulo e ativista LGBT, comenta que o Conselho foi pioneiro nos anos 80 ao derrubar o entendimento de que a homossexualidade seria uma doença. Então, o que o CFP faz, ele coroa com essa norma de 99 um processo histórico largo de décadas de mudança sobre a percepção do que é uma orientação sexual dissidente. Agora, quando o juiz faz isso, ele reinstaura esse discurso, que no fundo é um discurso de estigmatização, né? Então ela não tem um conteúdo claramente homofóbico, mas os seus efeitos são esses, de reforçar a homofobia, porque classifica a homossexualidade como uma doença. Psicólogos que têm insistido nessa ideia e que, na verdade, eles querem um nicho de mercado para poder ganhar dinheiro sem nenhum tipo de comprovação dos seus métodos. Em 2012, a Justiça Federal já havia negado uma ação semelhante movida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo. Em discussão na Câmara dos Deputados... Jaja dread, you no know, Senati dread. Alô, F. Foda. E tem isso ainda, nem por cima. Tipo, eles dizem que vão aplicar esse método, essa porra de que eles chamam de cura gay. E, meu irmão, quem foi que disse? Aonde é que tem estudo dizendo que existe isso? É. Tá ligado? Vão vender pros. Meu Deus do céu, eu quero nem imaginar isso. É. Essa notícia aí, porra, é foda. Eu fico meio com o coração na mão assim quando eu vou preparar as manchetes. Tem muita notícia que é triste, assim, que é. É, a gente tá passando por um momento bem pesado, assim, político, principalmente político, né? Que, tipo, econômico, assim, tem menos desconfiança, assim, de. É, parece mais um projeto de que a economia vá mal pra poder vender, privatizar, tirar direitos. Mas a gente tá vivendo claramente uma crise política, assim. É, uma crise. A gente, tipo, a forma da sociedade se governar e tomar determinadas decisões, né, decisões políticas, tá muito mal, o povo não tem voz, o povo tem que gritar, berrar e não sei o que para conseguir algumas migalhas. E aí eu fico bem pensando assim, quando eu vou preparar a pauta, tem muita pauta que é foda assim, que é pesado, ver que tá sendo, muita coisa sendo cortada e pá. que tem uma babaquice dessa, assim, de cura gay ser aprovada, redução de maioridade penal, mas, sei lá, é isso, vamos noticiar, se é que essas coisas estão acontecendo, para que pelo menos elas não passem batido, não passem sem reflexão, e sempre também noticiando os movimentos que o povo faz, assim, que as organizações populares fazem para tentar combater, para a gente ouvir, assim, as histórias, né, contar a história, para que ela não seja contada por esses mesmos senhores de brancos, engravatados, homofóbicos, racistas, que estão no poder, misóginos, que estão no poder aí. É isso. Vamos dar uma pressadinha, assim. A gente tem agora mais três comentáriozinhos finais, assim. O primeiro é sobre mais uma matéria que saiu aí no Brasil de Fato, sobre pan-africanismo. Decidi trazer aí, que é um debate massa, assim. Quem sabe no futuro a gente possa debater mais sobre isso. Vou ficar agora com a matériazinha curtinha, pra também mostrar que o mundo não é só racismo, né? A gente também tem racismo, a gente combate e guerreia contra ele, mas a gente também tem que se juntar em torno da nossa bandeira. E isso é uma bandeira forte, assim, que vale a pena prestar atenção, assim, que é o pan-africanismo. Nós, povo negro, temos uma origem e a gente tem que, eu acredito pelo menos, que a gente tem que se reconhecer enquanto tendo ancestrais comuns, assim. E é isso, é um pouco aí, nessa entrevista ele vai comentar um pouco sobre o pan-africanismo. Em sua passagem pelo Brasil, o economista Cosmas Musumali, secretário-geral do Partido Socialista da Zâmbia, recém-fundado na África, criticou movimentos de esquerda que, ao longo dos anos, pensaram uma revolução sem tratar do tema do racismo. No fight should wait. Every fight. Não dá para fazer nenhuma luta esperar. Todas as lutas têm que ter espaço para serem feitas aqui e agora. Sabemos que dentro da luta de classes, as questões sobre raça e gênero têm que ser incorporadas. Musumali conversou com a Rádio Agência Brasil de Fato no início de setembro, na Escola Nacional Florestan Fernandes, em Guararema, interior de São Paulo, onde participou de um seminário sobre o pensamento pan-africano. O pan-africanismo articulou, na segunda metade do século XX, negros norte-americanos da América Central e do Caribe em torno dos direitos dos povos negros e da libertação dos territórios colonizados no continente africano. Segundo o economista, o interesse por teóricos pan-africanistas tem aumentado entre ativistas e teóricos brasileiros. Prova disso é a publicação, pela primeira vez no Brasil, do livro Luta de Classes na África, do ganaense Kwame Nkrumah, presidente da Gana na década de 60 e um dos principais expoentes do movimento. A obra é de 1970, mas somente em 2016 ganhou uma edição brasileira. Musumali defende que o aumento da busca por autores pan-africanistas ocorre porque as pessoas não se satisfazem mais com explicações neoliberais. Ficou claro para países africanos que a independência deles foi formal, mas não econômica. É essa busca por respostas para fazer da África um continente mais humanizado que faz com que ideias de pessoas como Nkrumah se tornem mais interessantes. Hoje, Cosmas Musumali se dedica à militância política, a qual ele define como a construção de bases para um futuro justo e humano para a Zâmbia e a África. O ativista defende também uma visão mais ampla do pan-africanismo. Para ele, o movimento ainda é relevante e tem como objetivo a emancipação da população negra. A gente tem que entender que o pan-africanismo é uma plataforma ainda necessária hoje para a luta do povo africano e seus descendentes, porque onde quer que esteja, tem que enfrentar situações específicas que outras pessoas não têm. Confira a entrevista completa com Cosmas Musumali no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Agência Brasil de Fato, Ruth Pina. Rádio Aconchego, encurtando distâncias. Encurtando distâncias. Rádio Aconchego, 88.1 FM ou pela internet. É É isso aí, são 8h22, tá acabando aí. Vou soltar mais uma matéria aqui sobre a 4ª Copa dos Refugiados no Brasil. O tema desse ano é o machismo. 250 jogadores vão participar e vai ter inclusive a competição mista também, que vai incluir a participação feminina aí, que não é só na torcida, é no campo também. E é uma questão que é massa assim. Eu vou tentar reunir algumas coisas assim. Eu vi recentemente algumas matérias. Tem muitos refugiados, não só refugiados, tem muito imigrante assim que tá chegando no Brasil nos últimos anos, principalmente do continente africano. E é massa a gente dar relevo aí pra essas histórias também, que a gente tá vendo pela Boa Vista e tal, muita gente. Mas a gente, é massa conhecer essas histórias, né? Teve um filme que eu assisti recentemente, que o nome do filme era o Hotel Cambridge. Era o Hotel Cambridge, acho que é assim aqui. E aí ele fala sobre uma ocupação em São Paulo, e uma ocupação que tem muito imigrante, e é massa. Eu gostei bastante do filme. Ele fala bastante sobre a questão dos imigrantes. Soltarei a matéria pra vocês. A 4ª edição da Copa dos Refugiados começa nesta sexta em São Paulo. O campeonato reúne 250 jogadores de 16 nacionalidades. A final será realizada no dia 24 de setembro. Este ano, a questão da mulher refugiada veio para o meio de campo. Pela primeira vez, elas também vão participar dos jogos em times mistos, segundo Jean Katumba, refugiado do Congo e presidente da ONG África do Coração. Ele explica o que motivou a inserção da pauta feminina na Copa. Para mostrar que nós estamos topando também contra o machismo, porque as refugiadas, eles às vezes ficam torcidas na sociedade. Na nossa cultura, nós que vemos dos países que é mais machismo, né, uma cultura machista, esse jogo ajuda para a gente entender também que a mulher faz parte do jogo, a mulher não pode ficar torcida. A primeira edição do campeonato foi inspirada na Copa do Mundo no Brasil, realizada em 2014, e teve o Haiti como campeão. Na última edição, em 2016, os campeões foram os representantes da República Democrática do Congo. Katumba destaca a importância de um evento como este para mudar a imagem que as pessoas têm dos refugiados. Essa Copa é não com os refugiados, e não é para os refugiados, mas essa Copa é dos refugiados. Significa nós mesmos organizamos essa Copa para mostrar que somos capazes também de doar o que é bom, de doar o que é satisfeito, de doar o que pode agregar também. O evento é realizado pela organização África do Coração, em parceria com a Acnur, a Agência da ONU para Refugiados, a Caritas Arquidiocesana de São Paulo e o SESC. A edição também conta com a Prefeitura de São Paulo. O estádio do Pacaembu vai sediar a final do campeonato no dia 24 de setembro, a partir das 3 horas da tarde. A entrada é gratuita e serão aceitas doações de alimentos não perecíveis. A arrecadação será destinada a pessoas refugiadas em situação de vulnerabilidade. De São Paulo, da Rádio Agência Brasil de Fato, Mariana Rosales. Pois é, aí ó, Copa dos Refugiados São Paulo. Pra trazer também, não é só notícia pra baixo, tem também notícia boa. A galera se organizando aí pra confraternizar. É isso, estamos chegando ao fim. Nosso último toque aí é sobre... recentemente eu conversei com uma amiga assim, que tava num círculo próximo dela, passou por uma situação e que eu já tinha visto sendo noticiada, e outra amiga também me falou que no interior dela tava acontecendo, que é a questão do suicídio. Pois é, é sempre um tema complicado da gente conversar e tal, mas é um tema que precisa de atenção da gente. E aí eu queria finalizar com esse ponto. Algumas instituições aí estão fazendo a campanha do Setembro Amarelo, que é para ser uma campanha de atenção, para a gente tentar se ligar e conseguir detectar e até prevenir mesmo. A galera diz que 90% dos casos de suicídio poderiam ter sido prevenidos. Então é isso, a gente entender que a depressão, por exemplo, é um vírus mesmo na sociedade da gente, no cotidiano contemporâneo, assim, e a gente tentar chegar junto, assim, pessoas que a gente identifique alguma, tipo, que a gente desconfie que possa estar mal por algum motivo, que esteja muito calado e tal, falar, conversar, é uma grande, buscar, a galera fala muito em buscar auxílio profissional, com certeza, em muitos casos assim, mas conversar, chegar junto, entender, solidarizar assim, com ver o que é que pode ser feito. A gente tá vendo uma geração que tá muito ligada aí às redes sociais e parece que a vida é mil maravilhas, todo mundo é feliz e pá. E a vida, a gente sabe que não é assim, né? A vida tem suas dificuldades e estando junto assim, prestando solidariedade, estando entre iguais, que a gente consegue superar as dificuldades e crescer, né, com elas e não baixar a cabeça. É isso. Conversar, falar é importante. Se você vê alguém que esteja nessa onda assim mais deprê e tal, tentar chegar junto, tentar trocar uma ideia e prestar solidariedade mesmo. Todos nós, uma hora aqui e ali, a gente vai dar vida aí, saltos e baixos, e quando tiver nos momentos assim de baixa, assim, é sempre bom ter alguém que a gente possa encostar cabeça no ombro, chorar, conversar e tal, falar das dores. É isso, esse é difícil falar do tema, mas é um pouquinho que eu gostaria de trocar essa ideia aqui no programa. Quem quiser, eu não gostei muito do site não, né, galera, setembroamarelo.org.br, achei meio careta, mas procure se formar, conversar com outras pessoas. O programa Fora da Curva fez um programa sobre suicídio esses dias, e eu também vou estar tentando organizar aqui pra ver como é que faço pra botar o Fora da Curva aqui no ar, mas procure informação, na internet tá cheio de coisa aí, como a gente pode se ajudar com relação a isso. É isso, a gente chega ao fim, batendo uma hora e meia de novo, batido. Boa noite, muito obrigado pela escuta, quem acompanhou o programa inteiro, uma parte do programa. Esse é o nosso noticiário semanal da Rádio Aconchego. Estamos aqui todas as terças às 7 da noite, trazendo algumas notícias, comentando, conversando com vocês aqui no ar, na frequência modulada 88.1, para toda não, em breve, para toda a Zona Oeste do Recife. E é isso, boa noite, amanhã reprise às 8 da manhã, abraço.